Imortal do Arrocha. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo agora. Chegou voando, mas eu não viajo sem você. E me lisca que eu tô